chego a dar uma saída. Esse amor que sinto por você é enorme, não deixe morrer. Nosso amor, como é que diz? Tem sabor, eu quero. Quero ouvir muito mais, assim vem. Não ligue para as questões antigas. Precisamos viver nossa vida. Levei tanto tempo pra te ver. Eu agora não posso perder. Eu quero ouvir, vai! Vem! Nascemos nós. Então deixa comigo, vem! Por favor, não pense em despedida. Eu não chego a dar uma saída. Esse amor que sinto por você é enorme, não deixe morrer. Nosso amor é grande demais. Oh!